Bem-vindo à guerra. Abaixe os fuzis, ergam as canetas. Abra os ouvidos, mente atenta. Salve-se, a guerra foi declarada. É contra a elite, contra a burguesia. O arsenal é bélico, chega como um disparo, carregado de balas. Contra a opressão, priva o desrespeito. É combate à desinformação. Atiza os personagens reais que nos cercam de miséria. Violenta a fome, é condena o desemprego. Engatilha a dor, ganha o papel, é inspiração. Está na mão dos soldados que escolheram lutar pelo campo de batalha. A quebrar em trevas. Versos são ouvidos, livros são traficados, poemas são lidos. Em voz alta, o clima é de tensão. Gente que não tem o que comer está escrevendo, e que não tem onde morar está compondo. Muros de preconceito são derrubados barbaramente. Microfones são empunhados, negros cantam, brancos rimam, amarelos aplaudem. Está tudo misturado. As vítimas estão caindo pelas valas de ignorância. O chão está matando mais rico do que pobre. Me enfrenta além de mensageiros do bem, apresenta amor, diversão, é o ideal de fazer revolução. E nessa guerra, o que importa é a paz. Jéssica Balbino, o guarda do rap nacional, Ricardo Alexandre, 13 anos.